A hora do Brasil terminou. E também, e é o que está acontecendo no momento, a propaganda política também encerrou a sua fala. E nós, aqui, de mansinho, junto com a chegada da noite, nesse horário, logo depois das 8, chegamos. Chegamos também para um encontro marcado com você. Um encontro marcado de segunda a sexta, das 8 às 9 da noite. Às vezes, um pouquinho mais à frente, mas sempre juntos. Aqui, Renato, Tavolieri Filho, e você. Você, minha ouvinte, você, meu ouvinte, que gosta de música boa, que gosta de um papo mansinho, e que gosta de algumas reflexões, e que gosta de sentimento aberto, assumido, sem vergonha de ser, no sentido de sem vergonha de ser sentimento, e não de sentimento sem vergonha, não é mesmo? Questão de sensibilidade, brincando com você, entrando, chegando de uma forma calma, tranquila, gostosa e alegre na noite de hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. I pray my soul will find me shining in the morning light down here below. Down here below. It's not so easy just to be. Sometimes I'm really all at sea. You made me when the world was new and skies were. Below. friends you call my own. The only one I've ever known. Sometimes I see you standing there. Sometimes I'm free. Says I can, and I'm happy just to know that you will go where I must go. For there are wounds and scars to show. Nosso programa Questão de Sensibilidade é transmitido diariamente de segunda a sexta-feira, das 8 às 9 da noite, pela Melodia FM, a Educativa de Varginha. E a nossa rádio está online 24 horas. Vocês podem acessá-la pelo endereço www.radios.com.br/Melodia FM. E, por sua vez, o nosso programa pode ser acessado também online, não só nessa transmissão direta pela nossa rádio, mas também ao acesso a todos os programas já apresentados, bem como ao programa do dia em questão. Esse programa que você muitas vezes não consegue ouvir porque a programação da rádio teve algum compromisso e precisou adiar o nosso programa ou não apresentá-lo, como no caso das jornadas esportivas ou programações oficiais aqui da nossa rádio, que é da municipalidade. Então, nesse caso, você pode ouvir o programa do dia no endereço www.acasadapedra.com.br. C'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps va tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait. Oh, de tout dans le corps, entre les mots, entre les lignes sous le phare, dans ce moment qui est, qui s'en va faire. sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules à la gare, il fait foule dans la réunion de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va, l'autre qui l'on connaît. L'autre qui l'ont donné, tout vendait des bijoux, pour qu'il en le vendu son pour quelques sous, devant quoi on se tenait, comme traîner les chiens. Avec le temps, bah, tout va bien. Seguindo o que nós iniciamos ontem, estamos apresentando mais um programa com a cantora Abby Lincoln, cantora de jazz americana que viveu 80 anos, que nos deixou em 2010 e que também nos deixou uma carreira maravilhosa com registro de gravações inesquecíveis, como vocês estão atestando aqui já neste nosso programa e como já atestaram ontem, com toda aquela variedade de músicas maravilhosas que nós apresentamos. É importante relembrar, principalmente para aqueles que não ouviram o programa de ontem, que Abe Lincoln, cantora de jazz americana, na exemplo das grandes cantoras negras Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, foi realmente um dos grandes nomes da musicalidade criativa do jazz. E ela foi uma compositora muito prolífica, ela teve uma atuação interessantíssima, foi uma figura muito polêmica, muito inteligente, uma mulher muito ativa, sim, ativista política, que tinha suas posições defendidas em público e assumia questões com muita paixão, com muita veemência, com muita entrega. Isso é algo que refletia, sim, nas suas composições e na sua música. E ela também foi uma grande atriz, no sentido de não tanto em número de atuações, mas em importância, devido à sua figura de projeção e, sem dúvida, uma personalidade marcante e inesquecível. E estamos, como dissemos ontem, de certa forma, compensando uma pequena injustiça, ou talvez uma grande injustiça histórica, que ela não teve e, de certa forma, não tem a mesma projeção que as suas co-irmãs de jazz, essas outras cantoras que seguem um estilo muito semelhante, que as colocam numa classificação em comum. Vamos dizer, de certa forma, herdeiras da tradição de Billie Holiday. E ela foi e é uma das grandes, dos grandes nomes e talvez a última das grandes cantoras negras de jazz americano, das mais tradicionais, porque, por incrível que pareça, exemplo também da nossa terra, os Estados Unidos são um país riquíssimo em termos de música e o que há de cantor bom, que infelizmente também não consegue muita projeção, é impressionante. Eu não sei qual a razão de, naquele país, surgirem, principalmente na música, expressões riquíssimas. Talvez uma das razões seja o fato de que a musicalidade impregna aquela cultura desde cedo. Ela é incentivada nas escolas e mesmo nas escolas públicas, e isso, sem dúvida, deve fazer uma grande diferença. Nós aqui no Brasil temos também a música na alma, né? Você vê que em todos os espaços, mesmo as crianças já têm culturalmente isso, vamos dizer, marcado pela brasilidade. Mas nos Estados Unidos isso faz parte até da formação, isso faz parte do currículo das escolas, e muito cedo se estuda até canto e, sem dúvida, pelo menos um instrumento. E eu tenho certeza que isso faz uma diferença. Até um relato interessante, eu acredito que em algum outro momento eu deva ter feito menção a isto, que eu me lembro uma família americana, e eu jantava com eles, e depois do jantar eu até me senti mal, e estou tentando compensar isso aprendendo um instrumento agora, nunca é tarde para isso. Mas aí eles disseram: nós vamos tocar alguma coisa. Eu participei um pouquinho depois com uma música brasileira, tentando cantar informalmente, como todo mundo canta, sem nenhum estudo. Mas, na verdade, a mãe, o pai e os dois filhos tocavam instrumentos, cada um instrumento diferente. Eles tinham uma banda em casa, um conjunto. Eu falei: meu Deus do céu, que família feliz. Parece a família do Remy. E era um hábito deles, nas noites, se reunirem e tocarem e cantarem juntos. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Eu não esqueço jamais dessa cena e sei o quanto a música agrega. Você dispensa programas não muito interessantes de televisão, aliás, muitas vezes nada interessantes, você dispensa tanta coisa, e mesmo com o advento da internet, que é realmente algo importantíssimo, ela é muito boa, mas ela pode correr o risco de desagregar as famílias, no sentido de que as relações humanas ficam um pouco ausentes e carentes, porque o diálogo com o computador não é um diálogo socializado, é cada um com o seu e com o seu espaço online e com as suas relações online. Ao passo que a relação familiar, dada por aqueles que tocam instrumentos juntos e cantam juntos e se divertem ensaiando, isso é algo muito saudável, muito interessante, e fica aqui o registro e essa lembrança gostosa dessa noite inesquecível. E isso também é questão de sensibilidade. Como se diz sempre, recordar é viver, e viver com sentimento é viver melhor. Down here below, the winds of change are blowing through the weary night. I pray my soul will find me shining in the morning light. Down here below, down here below, it's not so easy just to be. Sometimes I'm really all at sea. You made me when the world was new, and skies were blue. And I show. Living down here below. The setting sun is shining on a melancholy moon. I hear the distant thunder and the crying of the loon. Down here with me, you made me just the way to be. A heart with feeling, eyes to see, a strong embrace, a simple hand. And it ain't no business what I do. If I should take a notion and jump smack dab in the middle of the ocean, well, it ain't nobody's business if I do. And it ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret the whole day and the night next Monday, well, it ain't nobody's business if I do. Questão de sensibilidade de hoje, trazendo a cantora Abby Lincoln e as suas composições e gravações de músicas originais e, sem dúvida, muito, muito ricas, como vocês estão conferindo. E também, com isso, nós estamos, como já dissemos, compensando uma lacuna, porque nós ainda não havíamos programado a Abby Lincoln e, por essa questão, estamos já de início trazendo dois programas inteiros seguidos com a obra maior dessa grande artista americana. Mama told me of a beauty that is made of purest gold. Wonder whether will not tarnish one that never will grow old. She said, beauty comes from understanding, looking at the things we see. Beauty of the human spirit, beauty that will set us free. In a house with shuttered windows lives a dancer tall and fair, like the rainbows, many, many colors, crowned with scarlet purple hair. Been saying, merry dancer, presence known. When you stand before the mirror in the secret of the throne, there is a golden mirror on the temple wall, shining through the hall, red and purple colors, flaming with desire, dance before the mirror, reflecting hope. See the spirit, Mary spirit, in the mirror standing there. When you stand before the mirror, you will see the gold. Free, free from care and worry, images of grace, dance before the mirror, whirl in time and space. Before the mirror, Aurora Borealis. Purest gold. When you stand before the mirror, you will see the dance unfold. When you stand before the mirror, see the dance, see Questão de sensibilidade. Música internacional, jazz, música instrumental, música popular brasileira, música clássica. Questão de sensibilidade, um pedacinho do coração, aqui, numa rádio. Numa rádio que dialoga com você todas as noites, de segunda a sexta-feira. There are I used to know. Used to smile, say hello, and spin the world, turn the page, entertaining from the stage. Father time forever true, loves its own, and me and you disappear just like the sun when the day is done. World is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. We'll follow the breeze and go like the wind, and look for a place where the willows bend. World is falling. And people have no place to go and disappear just like the sun when the day is done. The world is falling down, hold my hand. It's a lonely sound, hold my hand. Você está ouvindo Questão de Sensibilidade pela Melodia FM, a educativa da cidade de Varginha, sul de Minas Gerais. In the past, when the grass was greener and we found true love at last, it's the sound of sorry looking yonder with regret. Sorry 'cause of what you got and what you didn't get. Could have been another song. Would have been a sing-along. Would have been. Could have been should have been. Could have been another world where two thoughts of love unfurled would have been. Could have been, should have been. But here we are, we are here, here's to life, give a cheer. Thank you. all is said and done, we had laughter, we had fun. It was life, it was love, should have been. It was life, it was love, should have been. It was life, it was love, should have been. à noite. Tudo se abre, tudo se espraia, tudo se acalma, tudo se aventura, tudo se procura, tudo se encontra, tudo se sente. Questão de sensibilidade. Mais uma vez, com essa companhia adorável de Abe Lincoln, nós, infelizmente, temos que dizer adeus. Adeus não é bem a palavra correta. É um até breve, é um até amanhã. E, no nosso caso, apenas um até logo para a própria Abe Lincoln, que vai nos deixar. Amanhã mudamos um pouco, mas voltamos a ela em breve, muito mais breve do que você possa imaginar. Então, aqueles que estão gostando dessa artista fabulosa, podem aguardar que ela volta logo. Até amanhã, um grande abraço. No mesmo horário, das 8 às 9, estamos juntos, temos um encontro marcado. Até lá. Renato Tavolieri Filho se despedindo. Miraculously found me. Suddenly the